Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção-geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 1 de abril de 2015. Destaques de hoje: redução da maioridade penal é aprovada na CCJ da Câmara. Vaccari falará na CPI da Petrobras antes da próxima manifestação. Investigada pela Lava Jato, OAS pede recuperação judicial em São Paulo. Polícia inicia caçada para prender assassinos de criança em Muriú, no Rio Grande do Norte. Motociclista fica gravemente ferido em acidente na saída de Porto Velho. Oposição vence eleições presidenciais na Nigéria. Unicef confirma: conflitos no Iêmen mataram ao menos 62 crianças na semana passada. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste: céu nublado e possibilidade de garoa no litoral sul do Rio de Janeiro. Alerta para temporais no sul do Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais. Tempo firme no centro-oeste de São Paulo e no norte de Minas. Sol e algumas pancadas de chuva no norte de São Paulo e demais áreas de Minas Gerais. Região Norte: o tempo abafado ajuda a formar nuvens carregadas em todo o norte do Brasil. No centro-oeste do Amazonas e do Amapá, no Acre, em Roraima, e no centro-sul do Tocantins, chove a partir da tarde. Todas as outras áreas têm chuva a qualquer hora. Risco de temporais. Região Nordeste: zona de convergência intertropical ainda provoca chuva a qualquer momento no litoral do Ceará, do Piauí e do Maranhão. No restante do Maranhão, chove a qualquer hora com períodos de sol. Já entre Bahia e Paraíba, o ar fica seco. Sol e chuva isolada nas outras áreas. Região Sul: sol e nebulosidade variável, sem chuva no sul da região. Nas demais áreas do sul, o ar seco predomina e deixa o tempo bem aberto. A temperatura fica elevada à tarde pelo interior da região. Região Centro-Oeste: tempo aberto com sol e sem chuva no sul de Mato Grosso do Sul. Sol e pancadas de chuva à tarde nas outras áreas de Mato Grosso do Sul, no sul, leste e norte de Goiás. As demais áreas do centro-oeste têm muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome: óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Sob protestos, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou proposta de emenda à Constituição que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal. A PEC 171-1993 foi considerada constitucional por 42 deputados que aprovaram o relatório do deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, favorável à admissibilidade da proposta, diante de 17 votos contra. Ele foi escolhido como novo relator após o parecer original do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, contrário à admissibilidade da proposta, ser vencido por 43 a 21 votos. O texto segue agora para análise de uma comissão especial a ser formada, que pode demorar até 40 sessões e terá de passar por duas votações no plenário da Câmara. Ela, a PEC, visa reduzir um direito individual, o que é expressamente proibido, afirmou Couto, ao defender que a proposta deveria ser arquivada por alterar uma cláusula imutável da Constituição de 1988. Ele também destacou a ineficácia da medida para reduzir a violência. Segundo dados do Ministério da Justiça, de 2011, menos de 1% dos homicídios foram cometidos por menores de 18 anos. Do total de jovens que cumprem medida socioeducativa, a maioria cometeu crimes patrimoniais como furto e roubo, 43,7% do total, e envolvimento com o tráfico de drogas, 26,6%. Polícia inicia caçada para prender assassinos de criança em Muriú, no Rio Grande do Norte. Chamamos o repórter Francisco Silva. Policiais militares de Ceará Mirim realizam diligências desde as primeiras horas desta terça-feira, dia 31, com a finalidade de identificar e prender os homens que invadiram uma casa e mataram a tiros uma menina de 4 anos e atingiram outros dois irmãos e a mãe dela. O fato aconteceu na praia de Muriú na noite de segunda-feira. Segundo os primeiros levantamentos, os suspeitos procuravam pelos pais da pequena Evelyn Vitória Pereira da Cruz. De acordo com o capitão Harrison, comandante da polícia da região, várias informações estão sendo checadas desde quando aconteceu o fato e, com isso, logo novidades sobre o paradeiro dos suspeitos irão surgir. O capitão disse que não para desde o momento do crime, já iniciou um trabalho mais apurado que será aplicado com a Polícia Civil, mas certamente não vai sossegar enquanto não estiverem todos presos. A polícia acredita que os criminosos iriam executar o pai e a mãe de Evelyn, e a razão seria envolvimento dos dois com drogas. Porém, somente durante as investigações que alguns detalhes sobre o fato serão revelados. A mãe da garota, assim como o irmão de 2 anos e outro de 13, ainda se encontram hospitalizados. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, falará à CPI da Petrobras da Câmara na primeira quinta-feira de abril, dia 9 do 4, dias antes da próxima manifestação contra o governo da presidente Dilma, agendada para domingo 12 de março. Vaccari, cujo depoimento estava marcado originalmente para o dia 23 de abril, terá de se explicar aos deputados sobre o suposto recebimento de verbas para o caixa do partido. A alteração foi determinada ontem pelo vice-presidente da CPI e ex-líder do PSDB na Câmara, Antônio Imbassaí. Ele ocupava interinamente a presidência da comissão, enquanto o presidente Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, aproveitava o feriado de Semana Santa para descansar na Itália. A decisão foi tomada ao fim da reunião da CPI, na tarde desta terça-feira. Deputados petistas e o relator, Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, protestaram contra a decisão. O que me causa preocupação é estabelecermos uma lógica partidária em decorrência das agendas sociais que temos no Brasil. Porque isto é atestar que não se quer apurar nada, que o que se quer é fazer agitação política. E para fazer agitação, não precisaríamos de uma CPI, que custa recursos, criticou Luiz Sérgio. Em depoimento à Justiça Federal no Paraná, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, acusou o PT de ter recebido cerca de 200 milhões do esquema da Petrobras, dos quais, pelo menos, 50 milhões teriam passado pelas mãos de Vaccari. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, na cultura popular hoje é o dia da mentira, 1º de abril. E confesso que, se for comentar algumas coisas que estão acontecendo, muita gente é capaz de não acreditar. Mas podem crer, não colocarei nada aqui que não tenha possibilidade de comprovação. Por exemplo, a presidente Dilma, ao dar posse ao seu novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, falou de liberdade de expressão e de imprensa, e disse que esta liberdade é fundadora da democracia. Bonito, respeitoso. Acho até que a presidente está sendo sincera, pois também foi vítima do cerceamento de sua liberdade e não só de expressão. No entanto, a prática disso é que pode colocar em dúvida. Primeiro que ela não gosta de críticas e de opiniões contrárias, e isto a incomoda. O seu ministro da Fazenda que o diga. Também não é do desconhecimento de ninguém que o PT, o presidente Lula e ela própria defendem o controle da mídia. E o que é isso? Isso se trata e significa controlar a liberdade de expressão? No eufemismo, o ministro Berzoini diz também que não passa pela sua cabeça proibir a imprensa. No entanto, defende uma espécie de controle. Não tem nada a ver com o dia de hoje. A presidente Dilma também nomeou o seu tesoureiro de campanha, Edinho Silva, para a Secretaria de Comunicação. Também nada a ver com hoje. Seu argumento é de que ele já foi prefeito, deputado e pode melhorar a comunicação de seu governo, que pelo secretário anterior estava muito ruim. Falando sério, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, isto tudo não passa de malabarismo. Achar que discursos e entrevistas mais constantes, o contato maior com a imprensa vai melhorar a imagem do governo, pode até ter um pouco de verdade. Mas o que melhora a imagem de qualquer governo é ação, gestão eficiente, seriedade, honestidade, ética, respeito ao dinheiro público. Não é este toma lá da cá para conseguir aprovar alguma coisa no Congresso. É conviver com a corrupção, com o desvio de recursos públicos, passar a mão na cabeça de corruptos e de chantagistas, querer nos fazer acreditar que nunca soube de nada do que acontecia e acontece em seu governo e nas empresas estatais, no BNDES e nas relações com governos sanguinários ditatoriais. Com todo respeito ao dia de hoje, mas o que o povo brasileiro quer são partidos honestos, leais aos anseios populares e um governo verdadeiro, Só isso. Governo e políticos afirmam que são. E nós todos acreditamos. Direto de Brasília, José Wojtchuma. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Continue ligado e até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O general reformado Muhammadu Buhari, o principal candidato da oposição, venceu as eleições presidenciais deste fim de semana na Nigéria, superando o presidente em final de mandato, Guadiluke Jonathan. O presidente Jonathan telefonou às 17h15, 13h15 hora de Brasília, desta terça-feira, para reconhecer a derrota, disse a AFP, Shehu Garba, diretor de campanha de Buhari. O general Buhari aceitou, agradeceu, acrescentou o porta-voz do Partido Congresso Progressista. A alta diplomata europeia, Frederica Mogherini, saudou Buhari pela vitória nas eleições, declarando que espera trabalhar com o presidente eleito. Eu agradeço ao presidente, em fim de mandato, presidente Guadiluke Jonathan, por sua grande colaboração na construção do país e por consolidar sua democracia nos últimos 5 anos. E nós esperamos trabalhar com o presidente recém-eleito e seu governo no futuro, declarou Mogherini em um comunicado. A Polícia Federal Americana, FBI, identificou nesta terça-feira o homem morto após uma aparente tentativa de entrar com um veículo no QG da Agência de Segurança Nacional, NASA, em Fort Meade, perto de Washington. Ricky Schwarzer Hall, de 27 anos, morreu no tiroteio deflagrado quando, ignorando as ordens dos guardas, tentou invadir a sede da NASA, acompanhado de um outro homem em um veículo 4x4. Ainda não identificado, o outro ocupante do veículo ficou ferido e foi hospitalizado, informou o FBI. Um policial também ficou ferido. Os dois homens estavam vestidos de mulher, mas, segundo o FBI, não se disfarçaram para enganar as autoridades. Alguns veículos da imprensa americana levantaram a hipótese de que a dupla errou a vinda de saída que leva à entrada da NASA. Os dois teriam se negado a parar porque teriam drogas no carro. Pelo menos 62 crianças foram mortas e 30 ficaram feridas no Iêmen, em confrontos durante a semana passada, informou nesta terça-feira o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. As crianças necessitam desesperadamente de proteção e todas as partes do conflito deveriam fazer tudo em seu poder para mantê-las em segurança, afirmou Julien Harmeniez, representante da Unicef para o Iêmen. Os passageiros do Airbus A320 estavam conscientes de que o avião ia cair e gritaram "Meu Deus!" antes da queda, revela uma gravação a qual a revista francesa Paris Match e o jornal alemão Bild tiveram acesso. Ouvimos gritarem "Meu Deus!" em vários idiomas, relatou a Paris Match em sua versão online. A revista garantiu não ter qualquer dúvida sobre a procedência da gravação, neste caso, de um telefonema celular. O cenário é tão caótico que não se distingue ninguém, mas os gritos dos passageiros revelam que eles estavam perfeitamente conscientes do que ia acontecer. Quase no fim, depois de uma sacudida mais forte, os gritos se intensificam. Então, mais nada, acrescenta Paris Match. Na mesma gravação, também ouvimos pelo menos 3 vezes pancadas na porta de metal, que dão a entender que o piloto tenta desesperadamente abrir a porta da cabine, usando um objeto pesado, completa a revista. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, depois do nosso intervalo, estaremos de volta. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O doleiro Alberto Youssef afirmou nesta terça-feira que passou cerca de R$400 mil em espécie na porta do Diretório Nacional do PT em São Paulo. As afirmações foram feitas em depoimento à 13ª Vara Federal de Curitiba, em processo criminal sobre repasses ao exterior por meio de firmas de Leonardo Meirelles, como os laboratórios Labogen e Piroquímica, uma das primeiras ações da Operação Lava Jato. após fechar o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público em outubro passado, e o CEF pediu para falar sobre o caso. Para pagar o PP e o PT, além de outros clientes, o esquema contava com empresas de Valdomiro de Oliveira, MO Consultoria Empreiteira Rigidez e RCI Software. Por meio delas, o doleiro diz que repassou dois valores de cerca de R$400 mil cada da empresa Toshiba para o PT, com destino às mãos do tesoureiro do partido, João Vaccari Neto. O primeiro valor foi retirado no meu escritório, na rua Renato Paes de Barros, pela cunhada dele. Entreguei este valor pessoalmente, contou o doleiro. Segundo o valor, foi entregue na porta do diretório do PT pelo meu funcionário Rafael Ângelo, para funcionário da Toshiba, para que ele pudesse entregar o valor para Vaccari. Motociclista fica gravemente ferido em acidente na saída de Porto Velho. Direto de Rondônia, Edilson Peroni tem os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal registrou às 6h45 na manhã desta segunda-feira um acidente envolvendo um carro e uma moto, onde o condutor da motocicleta foi ferido gravemente. As informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal de que o acidente aconteceu na BR-364, saída de Porto Velho, para Candeias do Jamari, no sentido capital. Uma colisão traseira deixou o motociclista Wallace Oliveira muito machucado, inclusive com suspeita de fratura em uma das pernas. Testemunhas contaram aos policiais que ele chocou-se violentamente na traseira do carro modelo Palio de placas COM8707, conduzido por João Batista Alves da Silva, que teria parado para dar passagem a um pedestre, momento em que o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu evitar o choque. Socorrido, o Wallace foi levado por uma ambulância do SAMU a um pronto-socorro. O condutor do carro prestou toda a assistência à vítima e aguardou a chegada dos policiais. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. Câmara aprova aumento de pena para crime praticado com uso de explosivos. Reportagem de Paula Bittar. O plenário aprovou nesta terça-feira projeto que aumenta a pena para o crime de furto quando for praticado com o uso de explosivos. Atualmente, a pena prevista para furto é de 1 a 4 anos de reclusão e poderá chegar a de 3 a 8 anos nesses casos. O objetivo da proposta é combater a prática de uso de explosivos em roubos a caixas eletrônicos, como explica o relator da proposta, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. É a tentativa de agravar a pena no caso de uso de explosivos. As dinamites que estão sendo utilizadas na detonação de todos os caixas bancários e que está deixando a população tremendamente assustada. Vários supermercados, postos de gasolina que tinham caixas eletrônicos, estão pedindo a retirada dos caixas eletrônicos para evitar o problema com a dinamite. E, na verdade, isso prejudica a população porque deixa de fazer o atendimento. O texto também prevê o aumento da pena de roubo de um terço até a metade quando o roubo for de arma, munição ou explosivo. A pena prevista hoje é de 4 a 10 anos de reclusão. A votação de proposta para coibir os roubos a caixas eletrônicos foi um dos pedidos feitos pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em visita ao presidente Eduardo Cunha em fevereiro. A proposta que aumenta a pena para o furto com explosivos segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Entidades lamentam a aprovação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC 171-93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. os grupos dizem que seguirão atuando junto aos parlamentares e sociedade para tentar impedir tramitação da PEC, que consideram retrocesso histórico. A gente lamenta profundamente este retrocesso histórico que a CCJ promoveu e espera que seja revertido no âmbito do parlamento. Tem longo caminho na Câmara e, se for o caso, no Senado, diz o secretário executivo da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Vitor Alencar. Não houve, segundo Alencar, um debate racional dos impactos da PEC e nem zelo pela constitucionalidade da matéria. A questão, segundo ele, tornou-se uma disputa partidária entre governo e oposição. Além disso, prevaleceu o viés da vingança e a lógica punitiva. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.